cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. É um lugar comum dizer-se que graça pela vida moderna o amor à primeira vista. Pois bem, faltava alguém que viesse dizer o que ele pode acontecer à segunda vista. E isso acontece no álbum debut de Sofia, de que já provavelmente terão ouvido aqui temas aqui na Rádio Boa Nova, e digo provavelmente porque já há alguma insistência que passamos temas deste álbum, os temas, os singles, mas esta semana vamos falar, dedicar-nos a divulgar este primeiro trabalho de Sofia, com PH, com uma filosofia, assim era, e que efetivamente é um disco que é uma fada de ar fresco, muito interessante, e que não quisemos deixar de destacar aqui no Caso Fazem, Caso Tocam. Isto, a propósito do Caso Fazem, Caso Tocam, que fez agora 8 anos, portanto, estamos hoje com uma pessoa pela primeira vez que também lança este primeiro álbum. Não que o álbum não esteja para venda, porque já está, mas aguardámos por concertos aqui bem perto, e quando digo bem perto, poderão ser, para quem nos ouve no dia da primeira emissão, que é à quinta-feira, portanto, no dia 2 de maio, sexta-feira, na Figueira da Foz, mas para quem esteja mais perto ainda, é na Casa da Cultura Santa Combadão, portanto, no vizinho distrito de Viseu, a 9 de maio. E depois também, claro, para quem não esteja a ouvir via internet, vai ter concertos em Cascais, em Odivelas, mas é uma questão de estar atento até à própria página da Sofia. Pois bem, e já vos habituámos, aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, temos sempre os suspeitos do costume, e os suspeitos não é nada mais nada menos que a autora deste álbum de estreia. E é quem desejamos, antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, ainda que seja virtualmente. Olá a todos, muito obrigada por estar aqui na vossa rádio de Boa Nova. Ora, é sempre um prazer ter connosco uma pessoa simpática que já nos confidenciou algumas coisas, ainda como a jeito de nos prepararmos para esta entrevista. E agora vamos começar por aí mesmo. Porquê amor à segunda vista? Não é uso que o à primeira vista é que, enfim, empolga os corações? É verdade, se me será à primeira vista, mas por acaso na minha vida foi tudo à segunda vista. Se calhar não vejo bem à primeira, pronto, tenho de admitir. Não, mas a primeira música a ser feita para este álbum foi mesmo o Amor à Segunda Vista. O autor da letra, o Bossa Essi, que assina como Essi Firmino, escreveu a letra assim, e eu achei piada, logo por aí, ainda mesmo sem ouvir a música, logo pela letra, achei piada ser Amor à Segunda Vista, porque este estilo de música foi o estilo com que eu comecei a cantar, pronto, quando comecei, não é? Tinha eu 19 anos e na altura achei que era uma música muito de muita responsabilidade. E então guardei-a num baú e comecei a cantar pop rock. E durante muitos anos foi isto que eu cantei, até começar a pensar, não, se calhar tenho que voltar atrás porque aquela música realmente é o que eu gosto. Portanto, foi um amor à segunda vista e só assim é que fazia sentido quando eu peguei nesta letra. Pronto, isto tem tudo a ver e vai ser o nome do álbum. No fundo foi amor à primeira vista por esta letra. Vem ter comigo amanhã e traz-me um beijo teu. Espero por ti aqui no cais que te ajustando, onde te vi passar. Seguiste sem saber quem sou, não consegui. Vamos antes mais situar as pessoas. Há pouco dizia com Sofia, com PH. Muito provavelmente o uso do PH é para captar a atenção das pessoas, não é? É verdade, porque é verdade. Será Sofia com F, como é uso hoje fazer-se. Mas bem, está para captar o interesse das pessoas. É um disco que tem a sua imagem logo na capa, apelativo. E, ora bem, a Sofia surge com o primeiro disco, mas anda nisto da música já há algum tempo. Sim. E fez concertos. É como eu recordo, por exemplo, do Rui Veloso, ou primeiras partes, do Nuno Guerreiro também. Então, por que projetos andou, para ver se nos podemos situar até as pessoas que estejam lá em casa? Bem, eu para já tive uma banda de bares, quando comecei a cantar, que percorreu o país inteiro. Chamava-se Mesa Voz, e andamos de uma ponta à outra do país. Mas, entretanto, em 2001, gravei um CD com o meu nome, Sofia Gaspar, e que era em pop rock. E com esse trabalho é que eu fiz inúmeras coisas. Portanto, fiz as primeiras partes do Reveloso, então, e do Nuno Guerreiro. Foi uma experiência fantástica, porque foi tocar para milhares de pessoas nos concertos deles. Portanto, foi uma experiência que nunca mais vou esquecer. Também cheguei a participar nos concertos da Coca-Cola Portugal a cantar, com os meus originais, primeiramente, e depois acabei por integrar o espetáculo no ano a seguir. Já aí... com outros artistas e já não com originais, de maneira que e cheguei a estar nomeada também para os Globos de Ouro de 2002 como melhor intérprete. E depois, pronto, durante alguns anos fui fazendo concertos com Sofia Gaspar. Vejo o mar para lá da ponte, num azul desejo. Vejo o mundo e do rei que é Cristo. Vejo como o sangue, sinto tudo, é como se a alma se entregasse sem saber. Das muralhas do castelo, mato tua sede com um vinho. A senhora lá do monte mandou para a ceia sardinhas na brasa. Cantamos o fado e os santos vão desfilar. Ai, Lisboa, sinto saudade. E esse período, este interregno, até à saída agora, em 2014, este álbum, foi o tempo, como na culinária, quanto basta para que surgisse este amor à segunda vista? Foi o tempo de eu pensar bem que rumo é que eu queria seguir, foi o tempo necessário para eu descobrir o produtor, que foi o Tiago Machado, que me entendesse, que percebesse como é que eu encarava a música portuguesa, como é que eu me sentia bem a cantar. E no fundo vivemos todos de experiências. Houve alguns eventos que eu fiz e que convidei o Tiago Machado também toca piano, e convidei-o para me acompanhar ao piano, algumas músicas, alguns fados, canção, nomeadamente ao Gente da Minha Terra, que por acaso até foi ele que fez a música. E ao fazendo essa experiência, ele também percebeu que rumo é que eu queria seguir. De maneira que quando apareceu a primeira letra, como eu já disse, o amor à segunda vista, ele soube logo o que é que havia de fazer. E assim que eu ouvi a música e comecei a cantarolar, digamos assim, nós sabíamos perfeitamente, é este o caminho a seguir. E estas coisas todas demoram tempo, porque passei por vários produtores, passei por várias maquetes, e senti que nunca era bem aquilo que eu queria e era bem aquilo que eu sentia. Só mesmo em 2009 é que, com a primeira maquete, soube que era este o caminho. Para o carro junto à escola, onde eu aprendi a ler, a vontade da memória é um eterno renascer. As casas lado a lado, como as contas de um rosário, deixaram passar em branco as voltas do calendário. Voltei onde fui criança, olho tudo em meu redor, tudo que minha lembrança parecia bem maior. Até a fonte da praça agora é mais pequenina, a saudade faz partidas nas traseiras. Agarrar a história lá atrás, em algum lugar, é a forma da memória regressar. Temos aqui a gravação de um disco que como há pouco já disse, tem a produção musical e nos arranjos também o Tiago Machado, e que junta aqui um conjunto de alguns músicos que, com quem alguns já, inclusive já falámos, o próprio Paulo Brizos, que tem, aparece aqui, ainda que seja nos cores, mas também faz letras para este álbum. Juntar estas pessoas tem muito a ver com a ligação, por exemplo, ao estúdio Vale Lobo, ao próprio management do Manuel Moura dos Santos, ou o que é o seu dedo na escolha destas pessoas? Também foi uma escolha, por exemplo, eu tenho duas letras, uma de Alexandre O'Neill e outra de Vigo Mourão Ferreira. E estas duas letras surgiram de uma pesquisa intensa. Eu li muitos poemas, pesquisei muito na net, e estes dois poemas foram os que sobressaíram mais, os que chamaram mais a atenção. Depois há outros pormenores, porque na altura estava com o Manuel Moura dos Santos, e estando com ele, cruzava-me com certos artistas, acabei por pedir uma música à Ala dos Namorados, que acabou por ser um tema que é o Feliz Regresso, com a letra de João Monge e música de Manuel Paulo, que também acabou por surgir na altura que tinha, e tem tudo a ver comigo, portanto acabei por ficar com essa música. O Boss em Si, como trabalho também com o Tiago Machado, acabou por surgir assim, olha, por acaso não queres fazer umas letras para o meu trabalho? E ele concordou logo, foi muito prestativo nesse aspecto e eu agradeço imenso. A Eugénia Ávila Ramos, que é uma poetisa que talvez não seja tão conhecida, mas costuma fazer letras para o Paulo Gonzo, também foi uma mera coincidência, porque acabou por fazer uma música para o João Sanguinheira, que era o baixista que estava a tocar neste projeto. E então foi uma feliz coincidência. E o Paulo Brizos, pronto, é um amigo de longa data que não podia deixar de participar neste trabalho. E depois tenho uma versão, a única versão deste álbum, que é uma música do Sérgio Dinho, que me marcou sempre na vida, porque neste percurso que não foi fácil, houve muitos nãos que eu recebi, e a música do Sérgio Godinho, que é o primeiro dia, deu-me forças sempre para seguir em frente. E foi muito importante, e eu fiz questão que ela fizesse parte desse álbum. A princípio é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho e vem-nos à memória uma frase para ti. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco a pouco passo, faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo. Diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo e vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se refeito. Luta-se por tudo que se leva a peito, bebe-se como se alguém nos diz bom proveito. E vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Boa Nova, um mundo de emoções. Depois vem cansaços e o corpo fraqueja, olha-se para dentro e já pouco se beija. Pede-se o descanso, por curto que seja, apagam-se dúvidas no mar de cerveja. E vem-nos à memória uma frase batida. É fim de uma escolha, faz-se um desafio, enfrenta-se a vida de fio a pavio. Navega-se sem mar, sem vela ou navio, bebe-se coragem até de um copo vazio. E vem-nos à memória uma frase batida. tempo fez cinza da brasa e outra maré cheia virá de maré vaza. Nasce um novo dia e no braço outra asa. Brinda-se aos amores com o vinho da casa e vai-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Sabe que quem estreia aqui na Rádio Boa Nova tem uma fase de desafios para passar. Se não sabe, estou a dizer agora, portanto, e não é antecipação. Pois bem, são três desafios. Imagina, antes de mais, pergunto-lhe, conhece a cidade de Oliveira do Hospital, não? Não, por acaso não conheço. Então vamos, imagine-se, e eu vou-lhe dizer, com isto, descrever um sítio que é real e que é muito interessante, segundo me dizem colegas seus de profissão, que é um anfiteatro natural, num parque, chamado Parque Bandaneiro, tem um muito bom palco, e imagine-se nesse palco, e que quem a convida para vir ao Oliveira do Hospital lhe diz, pode trazer consigo dois autores ou duas bandas nacionais. Uhum. Quem é que a Sofia iria convidar? A primeira seria 12 pontos. 12 pontos, muito bem. Uma coisa, se calhar impossível, mas a primeira era a 12 pontos, porque foi das primeiras pessoas que eu cantei as músicas e eu acho que é uma cantora fantástica, uma autora também fantástica e acho que é uma das vozes melhores que há em Portugal e que, no fundo, leva Portugal tão longe porque farta-se fazer espetáculos lá fora. Portanto, 12 pontos era com certeza uma das pessoas. Fui bailar no meu bote além. Pontos e? A outra pessoa, se calhar para me acompanhar no meu dueto, em dueto, era o Sérgio Godinho. E entretanto o tempo fez cinza da brasa e outra maré cheia virá da maré vaza. Nasce um novo dia e no braço atrás brinda-se aos amores com o vinho da casa e vai-nos à memória uma frase batida. O Sérgio Godinho. Pronto, já todos eles foram nossos convidados aqui no Caso Faz e Caso Toca. Ora, agora o segundo desafio é este. Imagino que vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz eu não preciso ter comigo no meu concerto a Sofia. De onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? De onde? Ou Xia? Com quem ela já trabalhou, por exemplo, em Portugal, vários, a Celia da Piedade, o João Afonso, enfim, portanto, ela, embora sendo espanhola, tem, efetivamente, grandes ligações a Portugal. Sim, eu tenho ouvido algumas coisas, algumas ligações, assim como tenho ouvido alguns trabalhos dela e dos espetáculos, e acho que me parece uma pessoa fantástica e gostava de um dia participar num espetáculo com ela, gostava. Muito bem, está feita a escolha. Agora vamos à terceira. Meu Deus! Eles até dizem que é o mais difícil, mas no caso, aqui está prejudicada porque já o fez, fez uma versão agora, principalmente deste primeiro dia. Mas é o seguinte, vai haver um disco tributo a um autor nacional, ou a banda, e pedem à Sofia para que faça uma versão para integrar esse tal disco. Uhum. Quem gostaria de homenagear e que tema iria escolher? É assim, no meu espetáculo... Eu já faço algumas versões, faço da Dulce Pontes, faço de Jorge Palma, mas há uma que neste momento, ou por a versão, pronto, se calhar estou a falar, eu acho que está lindíssima a versão que estou a fazer, que é uma versão de O seu problema é estar a ser juiz em casa própria, mas não se preocupe, esteja à vontade, seja sincera. Mas, é assim, eu convido os ouvintes a ouvir o espetáculo e depois dizem a sua opinião. Claro, exatamente. Mas que é uma versão que é só baixo e voz, dos Menino do Bairro Negro, de Zeca Afonso. Uhum. Portanto, e ainda estou a pensar se não um dia mais tarde não gravarei essa versão. Por isso seria essa versão. Muito bem, e tendo em conta que agora saímos agora mesmo do 25 de Abril, portanto, por acaso. Nem de propósito. Portanto, Zeca Afonso com o Menino do Bairro Negro. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os meninos, vira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, novo dia lá vem, só quem souber cantar irá também. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, teu lar, queira ou não queira, papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorri, quem te não há de amar, menino, a ti. Se não há fúria, há razão, se toda a gente quiser, um dia has de aprender, haja o que houver. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, o teu lar, queira ou não queira, papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar. Pois bem, já falámos aqui do disco e também como se propôs a fazê-lo, e as pessoas tinham que de algum modo participaram nele, mas agora chegamos aqui à fase dos concertos, e aqui no caso para mim temos de falar delas. Para quem nos ouve na quinta-feira, no dia a seguir, ou seja, dia 2 de maio, temos o concerto. Para quem nos ouve no sábado, foi no dia anterior, mas não fiquem tristes, portanto, porque estamos a falar também para quem venha no dia 9 de maio poder estar aqui em Santa Combadão. Enfim, o que é que podem esperar as pessoas que vão ver um concerto seu? Antes de mais, os músicos, ou que julgo saber, trabalha com o Pedro Soares, o Nuno Louro, o Ricardo Dick e o Rui Reis. Exatamente. Pronto. que é guitarra acústica, piano e teclados, baixo fretless e bateria e percussão. Exatamente. O que as pessoas podem esperar? No fundo é uma viagem que as pessoas podem esperar, uma viagem pelo mundo, uma viagem de influências, de sonoridades de vários países, como o Brasil, Cabo Verde, a Argentina, e acima de tudo é um viver de emoções que eu espero que as pessoas saiam bastante bem dispostas, alegres deste espetáculo. Pelo menos é essa alegria e essa viagem que eu quero e acho que consigo transmitir no espetáculo. Como se falar fosse andar, fala com elegância muito e devagar. Bromeando, lo hace por la cañada y habla claro, habla de veras sabroso, habla barato y habla caro, habla al oído, habla al corazón, hable las masas a palabrota, habla a la chica pero háblale bien, habla a tu padre, pero escucha a tu madre. Fala francês, fala bel bel, fala fininho e fala grosso. Sento-lhe a garganta, levanto o pescoço. Fala como se falar fosse andar, fala com elegância muito e parle français. Fala bel bel, fala fininho e fala grosso. Sento-lhe a garganta, levanto o pescoço. Fala como se falar fosse andar, fala com elegância muito e devagar. Eu há pouco tempo falava no Brasil, Argentina, Cabo Verde, veio-me à cabeça a expressão lusofonia. Na semana passada tivemos com Frozen the Shine, portanto uma ligação do kuduro com o rock, enfim, em português e angolano, e na altura reportava-me de facto à questão da lusofonia. Julgo que também, bem recentemente, até porque já falou hoje nele, do Manuel Paulo, também nos trabalhos que ele teve, e que de algum modo trabalham com isso, e essa ligação à lusofonia por si veio como? Porque o que foi ouvindo, por ligações a pessoas e a outros músicos? Não, eu acho que já estava em mim, surgiu naturalmente, não tem, é assim, eu sempre que vou lá fora gosto das músicas tradicionais. Uhum. E gosto da nossa tradição, eu acho que era um juntar, se calhar tive uma coisa que durante anos me prejudicou um bocadinho, que foi gostar de vários estilos de música. Finalmente consegui arranjar uma maneira de juntar esses vários estilos de música com as nossas raízes e fazer música do mundo. Portanto, acho que isso é uma coisa que foi aparecendo naturalmente. Não fui influenciada, não é uma questão de conhecer pessoas que sejam de outros países, não. Surgiu naturalmente. Tua voz dá cor ao mundo, tua pele foi moldada pelo mar. Vives nesse respirar profundo e suspirar. conferência que fez há pouco até ao Festival de Cines, não é? De Músicas do Mundo, faz lembrar que dentro de dias vamos estar aqui com os Meleque Macaia. Sim. Isto é uma banda que fortemente tem enraizado a questão da música do mundo, não é? Uhum. Vê-se como convidada destas bandas, ou seja, se lhe aparecesse alguém, como por exemplo o próprio Meleque Macaia, assim, Sofia, venha daí cantar connosco, gostaria desse tipo de desafios? Ah, sim. Eu gosto, para já eu gosto de desafios. Portanto, ainda para mais, sendo assim desafios desta natureza, claro que sim. Aceitava, para ter coisas diferentes, sim, sem dúvida. Tão gentil, misterioso, que me fascinas desse jeito atencioso. Os teus poemas são beijos de traição que me seduzem numa teia de ficção. Tu que me chamas de coisa mais bela e me ofereces serenatas à janela. Os teus poemas são beijos de traição que me iludem sem compaixão. O pior de tudo é que amo as mentiras, encarcerada em minhas próprias ilusões. Será que amar assim faz sentido? Duvido dessas razões. A Sofia, o que eu julgo saber é... Eu sou de Leiria e neste momento vivo em Corujo. A questão da localidade e por aí que eu ia, acha que isso induz de alguma maneira a necessidade de ter que ir, no caso, a Lisboa, para fazer concertos, no caso, e todos reportados em Cascais, que será a 24 de maio, exato, que as coisas às vezes, se não forem à capital, parece que não aconteceram? É um bocadinho assim. Infelizmente é assim. Há pessoas que dizem que não, que as coisas estão um bocadinho modificadas... Estão modificadas, mas a verdade é que se não fizermos espetáculos nos grandes centros, Lisboa, Porto, parece que pronto, fazemos espetáculos, mas não somos assim, se calhar, tão importantes porque não fazemos nos grandes centros. Eu ainda sinto isso, de maneira que faço sempre questão por fazer em vários pontos do país, até, mas tenho que incluir Lisboa e Porto, acho que as coisas ainda estão um bocadinho assim. Qualquer das maneiras, eu nesta tour consegui separar um bocadinho as coisas e então vou fazendo por vários pontos, até porque tenho o apoio da Liberty Seguros e eles também fazem questão que os espetáculos cheguem a vários pontos do país. De maneira que, já agora eu queria, já que estamos a falar de vários pontos do país, queria frisar uma coisa muito importante, que o espetáculo de dia 9 de maio em Santa Combadão, para ver se não me esqueço, é um concerto solidário. Uhum. Ou seja, parte da bilheteira reverte a favor da APPACDM de Viseu. Muito bem. Portanto, acho que isto era de frisar, porque é uma maneira das pessoas ouvirem as minhas músicas, mas também poderem ajudar uma instituição. Muito bem, muito bem. Aliás, não tínhamos essa referência e fez muito bem em lembrá-lo. Hoje em dia estas instituições vivem muito, têm necessariamente de viver deste tipo de colaborações e, infelizmente, os músicos normalmente estão sempre na primeira linha com este tipo de, sim, de atividades, sim. Não é? Houvesse uma flor aberta, aberta na tua mão, podia ter sido bom morir. Foi apenas falámos do disco, mas ainda há aqui uma questão que tem a ver com o gravar de um disco. O custo de o gravar, o custo de o editar, ainda que seja algo que é paralelo à atividade artística quanto isso, mas é uma situação que não se pode dizer escamoteada porque há que pôr pão na mesa. Enquanto o músico que agora lança assim este seu álbum debut, como é que vive com este fenómeno? É complicado. hoje em dia, mais ainda com a crise que se afeta toda a gente de uma maneira geral, a música, que é uma coisa que não é um bem necessário, então pior ainda. E então isto faz com que as editoras e os managers pouco apoiem ou nada, a não ser se calhar naqueles artistas que eles à partida já sabem que vão vender e que já estão no mercado há algum tempo. Para quem está a começar é sempre muito difícil, e daí as minhas lutas, daí a música do Sérgio Godinho, que temos que lutar como se cada dia fosse o primeiro do resto da nossa vida, e é uma luta constante, difícil mesmo. Para quem está a começar agora, sugiro que tenha muita persistência, que seja muito insistente para conseguir gravar o trabalho, e se tiver algum do seu para investir, melhor ainda, porque as coisas estão muito complicadas em Portugal. Claro, mas perseverante, não é? Sim, sim, tem que ser. Muito tem que voltar para seguir em frente. Sopro em frente, já sei como é a calma de outra maré. Em breve estarei aí, hei de perguntar por ti, saber se queres vir no meu vento leve. Estou pronta para partir. Na minha viagem calada e sem a divulgação da música. Bem sabemos, e aproveito agora para dar a sua tacada a quem quiser, no momento às rádios, esteja à vontade de fazer. Portanto, porque sabemos efetivamente que o espaço para a música em TV é o que é, nas rádios, enfim, eu queria ser simpático na maneira de dizer as coisas, mas pronto. Vives de uma maneira simpática. Sim, de viver. Não há exatamente. Se calhar vivemos a escravatura das playlists, isso, em que alguns entram, outros não. Sofremos desse mal. Sofremos que precisamos de entrar numa playlist. E é muito mal, porque eu acho que a playlist devia ser feita pelos ouvintes e não por pessoas que estão a gerir e que às vezes acham que aquela música que deve ser onde deve ser. Eu vejo isso porque as pessoas às vezes perguntam porque é que a mim e a outros colegas porque é que não estão na rádio tal, tal, ou no... Pronto. E nós não conseguimos fazer nada, porque nós enviamos, neste momento é muito importante ter uma assessora de imprensa, eu tenho a Cristina Pereira que me ajuda imenso. Sim, que está muito bem entregue. É verdade, estou a ser senhora. E ela entrega e envia para todas as rádios, mas depois não chega aos ouvintes. Isso é que é uma pena, porque às vezes até é mau, os ouvintes pensam que somos nós que não entregamos nas rádios, quando isso é mentira. Nós entregamos em todas as rádios e por vezes não chega às pessoas e elas querem tanto ouvir. Eu falo por mim, que estou sempre a pedir para passar naquela rádio e na outra, e às vezes sou eu que digo, olha, estão a pedir para passar na vossa rádio. Não, por favor, passem. E estamos ali um bocado quase, por favor. Quando não devia de ser assim. Mas realmente sofremos desse grande mal das playlists, que hoje em dia, pronto, não há nada a fazer, infelizmente. Andamos de candeias às avessas. É, completamente. Esperamos bem que não. Estamos ouvintes a dar a sua opinião. Esperamos bem que não. Da nossa parte, estamos aqui a fazer também a nossa cota parte da realidade. Sim, vocês são fantásticos. Não, nada a agradecer. Parte. Nada a agradecer. Portanto, recordar aqui as pessoas que nos possam estar a ouvir a meio da conversa. 2 de maio... no Casino da Figueira, portanto às 22 horas, 9 de maio, Casa da Cultura Santa Catarina do Badão, em Viseu, e dando uma nota que em Viseu, portanto, Santa Catarina do Badão é um concerto solidário, portanto, que vai reverter para uma instituição que trabalha com crianças diferentes. Exatamente. Muito bem, 24 de maio, já agora, Cascais, 27 de junho, Malaposta, portanto, Odivelas, portanto, tomarem atenção para quem nos possa estar a ouvir via internet e que tenha disponibilidade para ir ver o concerto de Sofia. Um álbum Amor à Segunda Vista, sendo certo que pelo meio há uma viagem já prometida pela lusofonia. É, Sofia, um abraço, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada. E vamos estando atentos, porque volta e meia vamos batendo ao ferrolho para saber o que é que anda a fazer. Ai, faz muito bem, muito obrigada pelo convite. Um grande bem-aja para todos os ouvintes e até uma próxima. Um abraço. Obrigada. Diz-me onde estás para ir ter contigo. Diz-me onde estás que eu largo tudo. Diz-me onde estás, amor, eu preciso saber de ti. Diz-me onde estás e eu também vou. Diz-me onde estás e sigo os teus passos. Diz-me onde estás que vou a correr. Diz-me onde estás, amor, eu preciso saber de ti. Quando te encontrar, o chão vai tremer. Eu quero tanto ouvir a tua voz e sentir o teu abraço, ouvir o teu sorriso a dizer-me a falta que te faço. Vou vagar por essa cidade até te descobrir. Sonhei que me fizeste voar. Eu quero tanto ouvir.